Centro 1014, ele pôs uma 7, Vitor Kilo Delta, baixou e travou. 286, obrigado. Torre Salvador, Ultra 31, 52. Visão 52, fonte nova aproximação, aguarda liberação no 0, 1014 no ajuste. Agora aguardando pista livre, tá 31, 52. Boa noite, chegou no 885, quanto espera, pista 90. 885, decolagem imediata. Vira o mano. Utilize manobras, além decola, 120 graus, meia dúzia de nós. Utilizando decola, 190, gol no 885. Fox Lima autorizado 2000 pés com 1014. 2014 descendo, noite Fox Lima. Autorizado, puxa, vem acionamento, chame táxi, azul 407. Vem acionamento, chame táxi, azul 407. Então, senhor, deixa eu comer o chafor, se for de rodatória. Afirmativo. Pode, final, tá 3152. Gente, agora pista livre, 1014 no ajuste, primeiros 9, 0 metros, fechado 3152. 3152, gente. Zona 52, zona 30 graus 79, autorizado pouso 910. Autorizado pouso 910, tá 31, 52. Oito, oito, cinco, decolados 14, 19, 35, a viagem. 19, 35, obrigado, boa noite. Mas hoje já tem autorização do TAN 3455. Contato radar, suba 360. Pode apurar, Joel? Autorizado. Obrigado. 455-360 com fins, 358, decola da 10, curva direita, subida gole, transição Gonza, controle 119 decimal 35, aciona 5517. Autorizado com fins no 360, saída gole Gonza, primeira curva direita da 10, decolagem pelo risco 58 vai ser ouvida, 1935 no controle de saída, 5517 não transponde, é o 3455. 355 no 7, confirma, transponda, chama pronto acionamento, 3455. Chama quando pronto, 3455. 2 Salvador, boa noite, é o Oscar Golf Kilo. Golf Kilo, boa, reporte final 17, 614 no ajuste. Golf Kilo, já modifica então, 17, chamará final. Tem modificação na externa, né, Caritério? Soro Flam visual com 17. Agora visual no 7, Fox Kilo. Vamos Sultan 3455, puxa acionamento. Portão 8. Portão 8, número 2 no setor, aguarda a autorização, 3455. Vai escutar. Salva Azul 407, no para táxi, setor B101, autonomia 4 horas e 55, alternando com fim. 401-455, alternado, é com fins? Afirmo, Azul 407, no para táxi. Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, lá torre 118, decimal meio, bom voo, Azul 4071. Azul 4071, outra da táxi, Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, lá quando lá torre 786, boa. Solo Salvador, TAM 3152, boa noite. 3152, boa noite, táxi via Alfa, informantes da Juliette para ingressar para Tchuno. Alfa de da Juliette, tá? 3152. 3455 da TAM, coordena a equipe de solo, o tráfego da Azul irá livrar e aguarde mais alguns instantes, após livre push, chame táxi. Após o Azul passar, vai iniciar o táxi, vai iniciar o push, acionamento 3455. Uma aqui o Zulu, 10 graus à direita, intercepta o localizador, informe estabilizado. Mais 10 à direita, 0620, pro lado que vai pra caralho, uma aqui o Zulu. Quilo autorizado 17.014 no ajuste, vento 1 centena com 7 nós. O quilo livre pouso no 7. Chame Recife, 1288. 288. Bom final de semana. Somente. Nível 340, aguarde cópia da autorização 6727. Previsto agora e transição Gonza. Aguardando 6727. Mande Juliette, TAM 3152. 3152, táxi até o portão 3, Juliette ou Índia, critério. Afirmativo, para 3, TAM 3152. Boa noite, Azul 4071, pode sair da Nuzer. 4071 na linha decola, uma centena com 62. A linha decola, Azul 4071 na 10. Modificação de plano. Ok, o DEF está 1500, ajuste 1014. Aguarde mais próximo para a torre. Está 1500, aguardando, o Fábio. Aqui no Zulu vai interceptar, tá de volta ao campo. Torre 286. Torre 286, fala meu velho, bom trabalho aí, um abraço. Até mais. Foco Lima, torre 286. 286, obrigado, Lima. Puta 3455, tá pronto para o táxi. Com 3 horas e 20 de autonomia, alternando Guarulhos, 135 a bordo. Pouso 17, autorizado. 5-5 livre inicial, táxi, ponte para a torre 18-6, confirme apenas o POB. 135, tá livre o táxi então até o ponte imperador no zero, vai chamar lá 18-6. Bom, boa noite. Boa noite. 1014 no ajuste. Bom, número 2, 1014, na fila. Foxtrot Lima já tá visual com o Lima Kilo Zulu que tá no externo? Afirmativo. O tráfego número 1 vai ser o Lima Kilo Zulu, tá autorizado segui-lo com o número 2 e mantendo separação visual, ok? Vai mantendo separação, Foxtrot. O Lima Kilo Zulu tá autorizado, 17, é ponto final, agilizando o medida possível. Tá agilizando pra final da 97, é ponto Lima Kilo Zulu. Retângulo, reporte rotatório. Reporte rotatório. Nunca transição Zipa, aguarde 4. Aguardando. Sou eu 4071. Prossiga. Desculpa, permanece na sua escuta. Negativo, controle 1935, acabou a viagem. 1935, boa. Corre o Fox Lima, pode fazer um 360 pela esquerda, pela direita? Faça pela direita. Pela direita então. Contato radar 340, o 4071. Controle de Salvador, muito boa noite, o Xanema é 310, saiente da Alfa. 6310, boa noite, essa identificação, chegada a mar e desce via para 2000 pés. Identificou, chegada a mar e descendo via até 2000 pés, o Xanema é 310. Kilo 120 graus 7-9, 1014 no ajuste, autorizado pouso 17. Kilo 17, tá bastante travado, Lima Kilo Zulu. Torre Salvador, boa noite, tá 3455 no ponto de espera pronto. 3455, boa ali, mantendo no zero. Ali, mantendo no zero, 3455. Natal 390, via Pesulu no zero, decolagem da 1 no zero, curva esquerda, subida Puca, transição Zipá, controle 119.35, aciona 5526. Natal 390, curva esquerda, Puca, Zipá, transição no zero, controle 119.35, transponder 5526, 3662, puxa acionamento. 2, puxa pé acionamento, chame pronto para o ataque, 3662, cotejamento correto. Maravilha. Web 6737, cópia. Proceda. 6737 com fins 320. 320 ao nível autorizado via Perisco 58. Decolagem da 10, curva direita, subida Gole, transição Gonza. Controle 119.35, aciona 5525. Objeto 6727, está autorizado com fins nível 320, no Perisco 58. Decolagem da 10, Gole Gonza, saída 1935, controle 5525, transporte. Chame para um estacionamento, 6727. Boa noite. Fox Rot Lima, ajuste no 0, no 4, no 20 graus 7-9, autorizado pouso 17. Livre pouso, bastante travado, Fox Lima. 3455, autorizado decolagem, 120 graus com meia dúzia. Tango desse a mil pés, reporte final 17. Terra Tango, ajuste no 0, no 4, desce para mil pés, reporte final 17. altura no 4 mais 95 graus para terminal 360, meio cortar o final da 7. Afirma, está autorizado para descer para 1000 pés. Ponte grata. Decoladas 2-6, controle 1935, boa viagem. Obrigado, irmão. 1935, até o retorno. Aí volta? Amanhã. Valeu, abraço. Valeu. 18-8, obrigado. Lima, ciente, Sulos 2-6, frequência livre, boa noite. Obrigado, boa noite. Você foi o Chubano 7, acertando. Tá autorizado 17.014, 120 graus, 8 nós, faz o pouso, backtrack. Autorizado, pouso, você. Treinamento, hangar da bata, com meia dúzia a bordo? Meia dúzia a bordo. E, gente, meia dúzia a bordo, chame a torre 1 no 8 decimal 6, para iniciar o táxi, bom voo, será que eles dão? Demorado em 102 dias para iniciar o táxi, a torre, só para passar para o céu. Salvador, boa noite, Tan 3858, formação Alfa, 390 Fortaleza. 390 Fortaleza, aguarde cópia, prevista Momo, transição Frotti, 3858. Afirmativo, Momo Frotti. Está um pouquinho adiantado hoje, agradece aí se tiver como coordenar para a gente sair um pouquinho mais cedo. Sei, ciente, assim que eu tiver autorização eu passo. Obrigado. 360, 455. Autoriza direto agora? Autorizado. Para o táxi, o TAN 3662 está com 83 a bordo, 12h45, Fortaleza. 12h45, 83 a bordo, Fortaleza, táxi autorizado, pontos para a torre 1 no 8, décimo meia, bom voo. Pontos para o 3662, obrigado, bom voo. Da TAM cópia. Siga. Fortaleza 390, Tesouro 119, decolagem da 10, curva esquerda, subida Momo, transição Frotti, controle 119, decimal 35, aciona 5533. Fortaleza 390, Tesouro 119, decolada 10, com curva esquerda, Momo Frotti 1935 e o transponder 5573, o TAM 3858. O transponder é dupla de 5 com dupla de 3, 5533. Chame pronto o Xbeck sanamento, 3858. Afirmativo, 5533. Vai chamar quando pronto. 1014. Via Mari, 2000 pés, 1014, 604. A bordo na bata, autorizado, reporte táxi. Correção autorizada, reporte ingresso. Recife, frequência 1288. Recife, 1288, decimal 8, boa noite, até amanhã. Até. Salvador, boa noite, 3662, para onde pode esperar? 3662, boa, autorizado, ingresso de decolagem, 1014 no ajuste, 1930 graus, meia dúzia de nós, vento. Linha de cola para 3662. Manifesto o Papa 7, da última série. Rio Delta, linha de cola 17, 1930 graus, 79, 1014 no ajuste. Tá no portão 4 por estacionamento. Autorizado, time taxi, 6727. Destaque, 6727. Papavento, boa noite, na proa de Banff, DS 040, quando pronto. 10 pra R. Tiago, sou pessoal, solicito descer na proa de Tabacatória para a posição de 2017. 2 mil pés autorizado, ajuste 1014. Here the flight plan to Milano Malpensa 0015. Serra Kilo Delta, contato radar, sobe ao nível 320, voa direto Ilhéus. Direto Ilhéus, o Kilo Delta. Lima India, Mike Charlie. Ok, thank you. We stand by and confirm 90 meters, 90 meters of runway 10, initially at the initial part of the runway closed. That's affirmative, 90 meters. Thank you. 220, aguarde a autorização do Centro Recife. Guarda. Controle Salvador, Ocha 63, no 0, Sambizou, no curso localizador. Torre 18-6. 18-6. Controle Salvador, excelente noite, Força Aérea 2011, transfere 7 da Alfa. 2011, boa noite, acione identificação, chegada a Mauro e desce via para 2 mil pés, ajustado 1014. Afirmativo, descendo via para 2 mil pés, chegada a Mauro 1014 na ajuste, 2011. Baixado e travado, Ocha 6310. 6310, 1014 no ajuste, 120 graus 79, autorizado pouso na 10. Ok, livre pouso pro Ocha 6310 na 10. Brasília 350, confirme VLB. 751, 151. 151, quanto espera a torre 118, decimal 3. Meia, bom voo. Peso do meia, o AB6727, boa noite. Tem que ser 6727, a ponte espera pronta da 10. 6727, após o Oxanã na curta, ali mantém. Após o Oxanã na curta, ali mantém, 6727. Então 3662, chame Recife, 12685. 12685, bom final de semana. Bom mês. Rota 3858, pushback, acionamento no 05. 18585, autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. Chama táxi. 310, solas 38, direito 1219. Direito 1219, eu estou na 6310. Boa noite. Solo Salvador, Oxané. Na 6310, livrou na sua escuta. Aí pronto, 6727. 6727, está com a loja autorizada, 120 graus, 62. Vai encerrar, né? 7:36, desce para 2.500, informe estabilizado na final. Autorizado, depois o SAP voa 3.66, semana estabilizado final, 6:04. Papazito autorizado 2.000 pés, 1.014, informe para modificação. Modifica. Desce para 1.500 pés, ajustado 1.014, aguarde transferência. Tem 1.500 pés autorizado. Decolar as 39, controle 1935, boa viagem. 935, boa. Controle Salvador, boa noite, 6727. 6727, boa noite, contato Roberto, do nível 320. 320, 6727.